Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. O podcast está sendo gravado às 8 horas e 35 da noite, dia 14 de dezembro de 2021. Ah, cara, por que você sempre fala o horário e a data? Sei lá, cara, para deixar arquivado. Esse podcast é assim, eu não só uso como uma forma de conteúdo, só lucei aqui, velho. Mas também como um diário, vamos dizer assim, né? Porque eu compartilho coisas da minha vida, então se eu quiser ouvir novamente o áudio... Ah, o que é que eu pensei em dia tal, como é que eu... o que é que eu falei nessa data? Eu tava até ouvindo um áudio meu, um tempo desse aí, que eu tava na casa da minha avó. E quase agora, antes de colocar, dar o play aqui, eu consegui... Tipo, ver o quão eu tava triste, mas ao mesmo tempo foi um podcast tão simples. E nessa época, ou melhor, nesse mês que eu gravei, que foi esse ano, foi tão ruim, eu achei tão ruim, sei lá. E quando eu fui ver agora, cara, esse podcast foi tão simples, a qualidade dele tava tão boa, a minha voz tava limpa, tinha latido de cachorro no fundo e eu comecei a fazer piada disso. Eu ri até porque eu tinha parado de gravar, porque o cachorro tava latindo. Aí depois eu disse assim, pô cara, o cachorro parou de latir, eu acho que eu vou continuar. Só que na hora que eu falei isso, o cachorro voltou a latir e eu comecei a ter uma crise de riso. Comecei a xingar o cachorro, eu nem sei se eu publiquei esse episódio, eu acho que não. Eu não cheguei a gravar esse áudio, acho que foi mais como um desabafo mesmo meu. Às vezes eu fico me perguntando, foi algo que eu tava pensando recentemente, o que é que vocês, tipo, quando eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, né, faço o script inicial, vamos dizer assim, do meu podcast, o que é que vocês aguardam, qual a empolgação que vocês têm em ouvir, ou se vocês só colocam, tipo, tá aqui pra ouvir, né, eu vou ouvir, ele lançou o episódio, eu sou inscrito no feed e tal. Não tem nada melhor pra ouvir, eu vou ouvir esse cara aqui. E eu fico pensando qual a expectativa que vocês colocam em quando eu falo isso, sabe? Porque tem toda uma introdução, né? Tem podcast que já entra com tudo. Tem outros que tem toda aquela coisa, né? E eu fico pensando sobre isso, sabe? Tipo, se eu entrego de fato o... Sei lá. Se eu entrego de fato a expectativa que... Sei lá, que vocês pensam como vai ser o episódio. Se eu não entregar, foda-se, cara. É só desescrever do feed, tá? Amo vocês. E... Bom, eu tava pensando bastante coisa. E eu acabei não anotando durante o tempo do que eu tava no trampo. E eu tava até com as coisas pra falar, né? Uma delas é que eu assinei o feed do Podbean. O feed premium. Agora meu podcast tá tendo um servidor pago. Um servidor decente que tá ao menos me dando o direito de publicar o podcast de forma livre, sem que ninguém, sei lá, tire porque tem alguma música ou coisa assim. E infelizmente eu tenho que ficar pagando de forma recorrente, porque se eu parar de pagar esse valor, né, que é R$80, na verdade deu R$88, para ser mais exato. Porque eu paguei quase R$9 de taxa pro governo, que é uma merda aqui no Brasil. Só aqui no Brasil que tem a taxa de IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. E foi uma transação internacional. Só nessa eu paguei taxa de transação, paguei taxa do IOF, paguei taxa de conversão de dólar, e mais outra pequena taxa do câmbio, né, que é a taxa... Tem a mesma coisa, taxa de câmbio e conversão de dólar, só que uma dessas aí é cobrada de forma diferente. Parece que é uma, porque a pessoa tem que ver... por algum motivo eu tenho que pagar uma taxa para o sistema verificar qual a cotação do dólar. E depois eu pago uma taxa para o sistema converter o dólar para o meu cartão, para ser pago em real. É lastimável isso. Enfim, Bolsonaro agradece meu imposto, o Paulo Guedes também. E é isso, se vocês quiserem pagar, me ajudar de alguma forma pra tá mantendo esse servidor, não precisa ser muito, cara. Só, sei lá, se você quiser doar R$1, se você quiser doar 5, R$10, Sei que hoje em dia tá foda a situação e tal. Eu nem queria estar pedindo dinheiro, nem queria estar fazendo essa coisa, né? Eu não me sinto bem, sabe? Nunca eu puder me virar comigo mesmo e poder continuar gravando sem precisar estar incomodando vocês com isso e tal. Beleza, eu tinha colocado minha conta no PicPay, mas o PicPay cancelou minha conta. Minha conta tá inoperante. Pedi para verificar, eles disseram que eu violei termos de uso, sendo que eu só enviei duas doações para um cara que fez um bot dos correios de rastreio de pacotes no Telegram, que é muito bom. Tipo, eu não preciso baixar um aplicativo dos correios ou de outro rastreio para estar fazendo o acompanhamento do meu pacote. Só de eu estar, como é que se diz? Só de eu colocar ali no Telegram esse bot que o cara fez, ele vai estar dando status lá. Do meu pacote. Enfim, eu tô gravando aqui no meu quarto, tô gravando aqui na minha casa, no caso na casa dos meus pais. Tá todo, minha mãe tá aqui. Minha mãe fala um pouco alto. Meu irmão às vezes, tipo, do nada vem aqui falar comigo, que eu já coloquei ele para falar com vocês algumas vezes. Minha mãe às vezes vem falar comigo do nada. Ela esquece que eu falei que eu tava gravando um podcast. Então, não sei como vai ser. É tudo no improviso. Então teve outros podcasts que eu gravei também com o pessoal aqui em casa. Minha mãe vinha pro quarto, escutava o que eu tava falando. Enfim. E mudando, só voltando ao assunto. Sobre o assunto do PicPay, eu não vou ter como, sabe? Tu receber doações via PicPay, que era bem mais fácil. E se vocês quiserem mandar alguma ajuda, vocês podem entrar em contato comigo, que é no arroba acervopg do podcast, no Instagram. Ainda não tem nada lá, não atualizei. Eu vou explicar mais à frente o porquê. Também tem um e-mail, acervoperdidopodcast@meiofacebook.com. É só você falar, cara, eu quero enviar uma doação, manda tua chave Pix ou gera um boleto para mim de tal valor. Eu só não vou poder estar gerando boletos a partir de R$ 10, porque a financeira que eu usava para gerar boleto a partir de R$ 10, não tá mais fazendo isso, é só a partir de 20. Então, seria, se vocês quiserem, pede o Pix, pede informações da conta bancária. Pede boleto, se quiser doar em criptomoeda também eu aceito, pode ser em qualquer rede, eu me viro aí para mandar o endereço, rede Binance Smart Chain, Bitcoin, enfim. Vocês quem sabe a forma que vocês vão doar, qualquer valor que vocês acharem melhor para mim tá ótimo, pode ser até 1 centavo, o cara vai ajudar. Então é isso, velho. Desculpa estar mendigando a vocês isso e tal, mas realmente é porque eu tô trabalhando agora e realmente dá um peso para quem quer guardar um dinheiro, quer deixar para comprar suas coisas e de fato R$ 88 de assinatura em serviço, que é em dólar e ainda é recorrente, e você não sabe se o dólar vai estar mais alto, como é que vai estar a situação. Então assim, não sei como é que vai ser, né? E eu sei que tem soluções mais baratas, né? Mas você teria que administrar por você mesmo o servidor do podcast. Eu não manjo de fazer isso. Sabe, tem o SoundCloud, que o pessoal paga o SoundCloud Premium e faz um feed de podcast pelo SoundCloud, mas não vale a pena porque as estatísticas, a forma que você administra também não fica tão boa. Qualquer coisa de música o SoundCloud derruba. E enfim, futuramente, quem sabe, eu pago alguém que consiga manter um servidor para mim, gerenciar melhor. E bom, mudando de assunto. Eu tava nesses dias que eu tô no trampo, eu não tô conseguindo me divertir muito. Na verdade, eu já sou um pouco desanimado há muito tempo de fazer as coisas que eu gosto. Isso inclui, às vezes, o podcast. Não que eu esteja fazendo por obrigação, por achar que vocês, tipo, vão fazer alguma cobrança. Meu canal do Telegram tem 52 inscritos do podcast, mas eu duvido muito que esses 52 inscritos escutem. Então, assim, no YouTube tem 20 inscritos, no feed eu não consegui ver ainda, não parei para olhar no feed dos agregadores. E porra, cara, perdi o fio da linha aqui. Acabei de perder o fio da linha. Putz, que bosta. Enfim, deu um branco aqui em mim, eu não lembro mais o que eu falei, não tô lembrado. Falei do feed do. Ah, lembrei. Eu acho que eu lembrei. Então, desanimei bastante e tal. Mas eu continuo fazendo porque eu gosto de conversar, eu gosto de me expressar, eu gosto de falar como é que eu tô. Minha voz hoje não tá meio animada, você pode até estar achando, pô, esse cara deve estar mal, mas eu não tô, eu tô bem tranquilo até, tô falando como se fosse só conversando com você, cara. Eu tô aqui meio que me abrindo também mais um pouco. E recentemente, um amigo meu do trabalho, eu vou até falar o nome dele aqui, Cauê. Se um dia ele chegar a ouvir meu podcast, eu quero deixar um abraço para ele. E agradecer também. Ele tem uma vida meio conturbada, assim, passou por várias coisas. Ele tava me contando um pouco da história dele. E, enfim, não vou falar aqui porque ele também não me deu permissão para falar. Não no caso assim, que ele disse, não, você não pode falar, mas eu realmente não acho que eu deva falar, né? Cada um com a sua privacidade. E eu tava falando para ele, cara, eu não tô conseguindo me divertir. E algo que acontece comigo direto, que isso aqui eu já tô falando tanto pra, como falando pra ele, como no geral. Eu me sinto culpado por me divertir. Se, por exemplo, eu abro aqui um jogo, se eu abro aqui um vídeo no YouTube, um podcast até para escutar durante, só ficar parado no ócio, às vezes eu não consigo. E no rádio, um dia desse eu tava vendo um debate sobre isso, eu não consegui ouvir por completo, eu vou até ver que o programa fica gravado falando sobre isso, que isso afeta muito a saúde mental, que gera mais ansiedade. E eu sempre tenho esse só um momento aqui. Eu sempre tenho esse momento de ficar, porra, cara, será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Eu deveria estar fazendo alguma coisa? Tem alguma coisa para fazer? Eu fico sempre procurando algo, sabe? Eu não consigo ficar parado, sabe? Para mim, a minha mente fica trabalhando o tempo todo. Às vezes eu tô no trabalho, eu vou no banheiro, já tô pensando em alguma coisa para o podcast. Já tô pensando em como vai ser o próximo episódio, o que é que eu vou falar. Minha mente já começa a ensaiar falas, sabe? Às vezes eu tô aqui lavando a louça, tô ajudando minha mãe em alguma coisa. E quando eu vou falar para vocês aqui, não sai com tanta expressão, não sai do jeito que eu queria falar. Mas sai, eu faço um esforço para poder eu querer transmitir aquela mensagem como tava na minha cabeça. E eu acho que, sei lá, cara, esse meu amigo ele disse, cara, tenta só jogar, tenta só abrir um vídeo no YouTube, tenta ver, fazer. E aí, se esse sentimento ficar perturbando, você continua, seja insistente, vá, continue jogando, continue vendo vídeo, não se entrega. E eu fiz isso ontem. Hoje é terça-feira, eu fiz isso na segunda, no caso. E vou fazer isso daqui a pouco. Um momento. Minha mãe aqui falando. Nossa. Enfim, ela deve estar falando com alguém no telefone aqui. Ai, cara, acabei. Ah, sim, lembrei. Eu tinha esquecido aqui, porque eu sou uma pessoa que tem desfoco muito fácil. A pessoa passa, o meu irmão passou aqui com a gata no braço, minha mãe passou aqui falando no telefone, eu tenho muito desfoco. E eu acabei de esquecer de novo o que eu tava falando, cara. Enfim, lembrei novamente. Enfim, eu fui ontem abrir um jogo. Eu tô baixando jogos bem casuais, assim. Beating Up, tô jogando alguns jogos arcade também, baixei emulador. Enfim, aí. Rapidinho aqui, pessoal. Rapidão aqui. Deixa eu só falar pra minha mãe falar um pouco mais baixo, por favor. Caiu o copo aqui, meu. É o desastre aqui, brincadeira. É o desastre aqui. É o desastre. Enfim, só um momento aqui, vou dar pausa. Enfim, viu. Ai, cara, acabei perdendo. Sim, eu baixei os jogos, né? Coloquei no PC e tal. Aí, coloquei pra jogar e tal. E continuei jogando, cara. Ontem eu fui dormir até de boa. Fui dormir tranquilo, até dormi um pouco mais da conta. Acordei hoje com uma cara de sono do caramba. E todo dia também, essa semana passada e esse dia agora, desde segunda e hoje, eu dormi muito. E parece que não tá parecendo suficiente, mesmo que eu durma cedo. E, cara, também tô com problema de ter recaída, sobre aquele problema que eu já falei com vocês sobre porn, em geral. Então, tipo, tô tentando melhorar isso. Essa semana, desde que eu comecei a trampar, comecei a ter umas recaídas muito pesadas. E é como a minha namorada falou, às vezes é muito mais fácil você fraquejar, como também o Thiago Carvalho, do podcast Cagando e Andando, ele já falou comigo sobre. Ele disse que às vezes é muito mais fácil também você dar uma tapinha nas suas costas, você ficar o tempo todinho ali. Não, cara, amanhã você não faz nada. Faz hoje e amanhã você não faz nada. Aí, nesse sentido, tipo, meu corpo não, minha mente, ela se entrega a isso. Mesmo que eu, tipo, fique batalhando todo dia pra não fazer. E é uma luta interna que eu também não consigo me livrar direito. Às vezes eu consigo ficar mais de boa, outras vezes não. E pior que às vezes só eu não estou consumindo, procurando consumir tanto esse conteúdo, eu não estou ficando tão perto desse conteúdo, eu estou mais longe que eu puder, por enquanto, para ficar um pouco mais limpo. E teve um dia desse que até o Undead, o Rodrigo, não sei como ele quer que eu chame ele agora. Ele tinha falado, né, pra. Eu tinha mandado um meme pra ele que tinha uma garota, que ela tava com, tipo, mostra, dá um foco nas coxas delas assim. E ele até ficou meio chateado. Ele disse, cara, não me manda esse meme, porque vai me dar um gatilho. É tipo você oferecer cachaça pra alguém que tá se recuperando de alcoolismo. Eu até concordei com ele, mas tipo, quando eu olhei o meme, no meu caso, eu não vi ele com aqueles olhos de tipo, porra, mina gostosa, vou bater uma punheta, sabe? Tipo, era um meme com relação a milkshake e a palavra tick, que tick lá no Japão, lá nos Estados Unidos quer dizer grosso, ou uma gíria se refere a mulheres que têm curvas, no caso, uma mulher mais. Que ela tem um corpo mais, com mais curvas, ela tem um corpo mais cheinho, sabe? E isso. Como é que eu posso dizer, cara? Enfim, ela tem coxas grandes, ela tem braços grandes, assim, não quer dizer que ela é uma gordona, mas assim, o braço dela é um pouco maior, a perna também, a bunda é maior, entende? Enfim, no geral, a garota tem curvas, sabe? Aí era uma piada entre milkshake grosso e aqui no Brasil não faria sentido essa piada, só pra quem entende inglês mesmo, não teria como ter graça aqui. Enfim, por conta disso, às vezes também creio que tá fazendo eu, mesmo dormindo cedo, creio que isso também tá fazendo com que eu queira dormir demais, né? Porque você libera toda a dopamina lá, a dopamina ela te recompensa de momento, mas depois ela se esvai, você fica meio cansado, o corpo também se desgasta, você fica mal. Enfim, mas o trampo, falando sobre, tá até legal, tá tudo bem, eu tô conseguindo fazer os atendimentos ok. É, tô tentando ficar mais na minha. É, o pessoal também, salvo alguns que são, infelizmente, né? Todo ambiente de trabalho sempre tem aqueles que são bem chatos, quer pisar em cima dos outros, são falsos, etc. Assim, falsidade, infelizmente, a gente pratica desde sempre, desde que a gente foi, colocado para lidar com várias situações, porque a gente tem que emitir, às vezes, nossos sentimentos. Lá, às vezes, eu não, é, nos, nas primeiras semanas mesmo, eu não estava bem. E eu acabei mentindo pro pessoal, pra minha superior, falando que eu tava bem, etc. Eu tenho todo o direito, eu tenho o meu direito de mentir sobre a minha situação psicológica, até porque eu não quero estar incomodando ninguém. E sempre que eu falo que eu não tô bem, por mais a minha cara às vezes aparenta muito que eu não tô bem, eu não consigo disfarçar, tipo, visualmente assim, de aparência. É, mas eu mesmo falo, tô bem, sabe? Mas o pessoal, quando eu falo que eu não tô bem, o pessoal sente, fica com aquele sentimento de pena. Sabe, fica querendo compadecer, te tratar como um coitado, sabe? Mesmo que a pessoa queira te ajudar, ela às vezes não acaba não ajudando, sabe? Então eu prefiro não falar nada, sabe? Ficar na minha. Ai, cara, nem sei se programa. Ah, tá gravando sim. Tá tudo ok. É, enfim. Eu já tá em 12, 18 minutos. Aqui já vai fazer 20, né? No caso, falta 2 minutos para fazer 20. E eu acho que é isso que eu tenho para falar, era só um pouquinho aqui, uma conversa mais casual. É, eu recebi e-mail do podcast, tá bom? Para ler, eu vou ler. Tem uns assuntos que eu tô separando para gravar. Eu vou lançar esse episódio ainda hoje, vou terminar de editar. Talvez eu lance esse episódio hoje ou amanhã, né? No caso, se você estiver ouvindo no dia posterior, é porque eu postei no dia seguinte. Se tiver postado na semana que na outra semana, é porque eu acabei procrastinando muito, enfim. É isso, eu tô tentando aqui dar o meu melhor, mas um dos motivos, uma das coisas é, eu chego do trampo, tenho que ajudar minha mãe, e depois eu tenho que fazer minhas coisas, assim, tipo, tento me divertir, eu tenho um projeto paralelo com o pessoal do Crypto Tigers, que é um podcast do Saco Cheio TV. Então, assim, tô tentando o máximo fazer um paralelo entre todas essas coisas que eu faço, assim, tentar organizar melhor meus horários, etc. Tô conseguindo, tô. Mas tá me desgastando muito, mas eu creio que futuramente isso eu vá ser recompensado, né? Que eu consiga ter também reconhecimento com o podcast, eu tenha futuramente, quem sabe, faça o meu nicho, né? As pessoas que gostem de me ouvir de fato. É, enfim. Obrigado por vocês estarem ouvindo até aqui. Se vocês quiserem enviar um e-mail para ser lido no podcast, pode xingar alguém, pode fazer uma declaração, enfim, se você quiser mandar alguma coisa, só não manda besteira, cara. Declarações meio polêmicas, como eu posso dizer assim, que possa dar alguma repercussão muito calorosa, né? Vamos dizer assim, se é que vocês me entendem, para não dar problema, certo? Nem para você e também nem para mim, tá bom? Enfim, pode mandar e-mail no próprio canal do podcast. Também tem o Acervo Perdido Podcast. Você pesquisa no, na barra de pesquisa do Telegram, vai estar lá. Se você quiser mandar para o seu amigo, tem o t.me/AcervoPerdidoPodcast. Tem agora nos agregadores de podcast também, você pode estar assinando, etc. Enfim, obrigado a vocês terem ouvido até aqui e até o próximo episódio.